dia. Quando você chega e abre as portas do meu paraíso, a tristeza sai pela janela, pois você é tudo que eu preciso. Todo dia, quando você parte, outra parte fica sem sentido. Até quando seremos escravos desse amor oculto e proibido? Eu queria que você gritasse que é loucura tanto sofrimento. Faz a tua cama nos meus braços e diz como é que eu faço pra nunca te perder. Fica para sempre em minha vida, não há outra saída pra mim nem pra você. Todo dia, quando você parte, outra parte fica sem sentido. Até quando seremos escravos desse amor oculto e proibido? Eu queria que você gritasse que é loucura tanto sofrimento. Faz a tua cama nos meus braços e diz como é que eu faço pra nunca te perder. Fica para sempre em minha vida, não há outra saída pra mim nem pra você. Faz a tua cama nos meus braços e diz como é que eu faço pra nunca te